e decidiu virar a conversa de cabeça para baixo, atribuindo o papel de representante do lumpen proletariado ao Bolsonaro. A coisa é 100%, 100% absurda, não é isso? Mas eu vejo que tem alguma influência minha aqui, porque, em primeiro lugar, ele é o primeiro autor da esquerda que reconhece que o lumpen proletariado não é uma classe social, ou pelo menos não é propriamente uma classe social. Eu já expliquei aqui, o lumpen proletariado é uma segunda sociedade de classes, uma subsociedade de classes dentro da sociedade de classes, na qual ele não representa nenhum papel oficial legalmente constituído. Ele não é o lumpen proletário, não é um trabalhador, não é um soldado, não é um funcionário público. Ele não tem uma posição, vamos dizer, reconhecida. Porém, dentro dele existem inúmeras classes sociais. Eu digo, existe desde o mendigo até os chefes do narcotráfico, ou seja, desde o pobre miserável até o bilionário. Tudo isso é lumpen proletariado. Portanto, o lumpen proletariado não pode ser definido economicamente. Ele é definido apenas pela ausência de um papel econômico-social legal ou reconhecido. Nesse sentido, então, ele aí pelo menos parece que concorda comigo. Porém, ele não sabe o que é o lumpen proletariado. Ele só fala, fala, fala, usa o termo lumpen proletariado como um termo pejorativo, né? Ele está usando apenas como insulto, na verdade. Mas sociologicamente ele não tem a menor ideia do que seja o lumpen proletariado. E isto é, veja, é um professor universitário. Ele publicou isso aqui no Le Monde Diplomatique. Espero que seja só o Le Monde Diplomatique, edição nacional, que não traduzam isso para o francês para nós não passarmos mais vergonha, porque é impossível que na esquerda francesa ninguém saiba o que é lumpen proletariado. Então, diz aqui, o lumpen é avesso a qualquer projeto de longo prazo, não é classe, não é coletivo. Atualmente, sua principal representação é o próprio presidente da República. Nunca representou um setor social específico. Um momento, ele é ou não é um militar da reserva? Ele é ou não é o porta-voz da classe militar e dos policiais militares? Então, em primeiro lugar, é isso aí. Em segundo lugar, é impossível que o sujeito que recebeu 56% dos votos não represente nenhuma classe social. Isto é mesma coisa que dizer que 56% da população não tem classe social. Isso é uma coisa tão absurda que não deveria nem ser discutido. Mas como hoje em dia isso sai no mundo diplomático, somos obrigados a discutir isso aí, né? Daí ele diz que o professor, o Bolsonaro não representa nenhum setor social específico, mas surfou em ondas de satisfação, de insatisfação difusas. Mas difusas onde? Em nenhuma classe social? Como é possível isto? Ele diz, o governo de Jair Messias Bolsonaro trata da primeira vez em que o lumpenzinato, de forma organizada, chega ao poder do Estado. Ele está dizendo isto e, linhas adiante, ele mesmo diz que, segundo Marx, Napoleão representava o lumpenzinato. Então, do que ele está falando? Quer dizer, quem veio primeiro, Napoleão ou Bolsonaro? Né? Então, é evidente que o sujeito não leu o que ele mesmo escreve ou não entende o que ele mesmo escreve. Professor universitário. Esse é típico professor universitário brasileiro. O lumpenzinato não é exatamente uma classe. O conceito inicial referia-se a uma fração da classe constituída por trabalhadores muito pobres, sem qualquer lugar ou vínculo com a produção. Como pode ser um trabalhador sem vínculo com a produção? O que que quer dizer? O que quer dizer esta frase? Se o sujeito não participa da produção, ele não é um trabalhador, a não ser que seja um trabalhador desempregado, que é uma situação, evidentemente, provisória. Qualquer trabalhador pode estar desempregado durante algum tempo, mas depois volta ao trabalho. Se ele não faz parte do mundo do trabalho, ele não é um trabalhador, ele é um lumpen. Então, sobrevivem à custa de pequenos expedientes e atividades intermitentes. Por sua própria fragmentação, é uma camada que tende a realizar ações individuais em detrimento de iniciativas coletivas. Eu digo, bom, raramente atua de forma organizada. Isso aqui é verdade. Era verdade no tempo em que Karl Marx dizia isto. Porém, se vocês verem o número de atividades voltadas a organizar a classe lumpen e a colocá-la a serviço da revolução, desde então, você vê que hoje ela pode ser uma classe até mais organizada do que qualquer outra classe. Você me mostra uma classe social que tem uma organização como o narcotráfico. Tem uma hierarquia tão eficiente quanto o narcotráfico. Nenhuma tem. Então, isto aqui, que era uma verdade no tempo de Marx, deixou de ser isso na era do crime organizado. É uma coisa óbvia, não precisa pensar muito, né? Karl Marx definia assim: o lombo proletariado é um produto passivo da putrefação das camadas mais baixas da velha sociedade. Que é verdade. Mas não quer dizer que ele vai permanecer nesta posição para sempre, é? Marx voltaria a se referir no proletariado no 18 por Maio Luiz Bonaparte. Traz de uma análise profunda sobre o processo social compreendido entre a Revolução Francesa e o golpe de Estado de 1851. O autor amplia o conceito ao descrever os apoiadores de Luiz Bonaparte. Ele diz, Luiz Bonaparte se constituiu como chefe do lumpen proletariado. Então, o cara que era o rei era o chefe do lumpen proletariado. Como é possível isso? Ele tinha dito isso, algo a respeito do próprio Napoleão, mas não sei onde está. Aqui. Marx se refere a Napoleão como lumpen proletário principesco. Ou seja, ele, o próprio Napoleão, para ele, era um lumpen. Daí ainda diz, a aristocracia financeira, tanto no modo de obter seus ganhos quanto no modo de desfrutar deles, nada mais é que o renascimento do lumpen proletariado nas camadas mais altas da sociedade burguesa. Ou seja, na própria sociedade burguesa existe uma parte que é lumpen proletário. Claro, todos o crime organizado dentro da classe alta. Esse crime organizado, inclusive, comanda o narcotráfico. Então você tem o lumpen proletário que vai desde os bilionários até o último mendigo. Isso é exatamente o que eu estava dizendo. Mas por isto mesmo, não tem sentido classificar o governo Bolsonaro como representante desta classe. Pois isso é toda a gente que está contra ele. Daí ele diz, Ernest Mandel cria a definição da lumpenburguesia. Ele diz, a partir da conquista dinâmica colonial do sistema capitalista forma na América Latina a estrutura da classe e a estrutura econômica, de modo que quanto mais estreitas são as relações econômicas e coloniais entre a metrópole e a sua lumpenburguesia satélite, tanto mais políticas econômicas intensificam um lumpen desenvolvimento. Isto, você chama isso de uma definição? Isto é a descrição que ele dá de um processo tal como ele imaginou. Isto não é, você não sabe o que é uma definição, isto não é definição. Ele não disse o que é lumpenburguesia. Né? Depois, a partir de tais definições. O governo Bolsonaro resulta de uma confluência de interesses solidamente enraizados na sociedade brasileira. Opa, se é solidamente enraizados, como é que é possível ser um negócio difuso? Ou a insatisfação é difusa, ou as classes nas quais ele se apoia têm sólida raiz na sociedade brasileira. Quer dizer, esse sujeito, você fumou o quê antes de escrever isso aqui? É? Mas isso é típico professor universitário brasileiro, eles são assim mesmo. Isso é analfabetismo funcional do mais alto grau. Ao mesmo tempo, se nós observarmos qual é realmente a atuação política do lumpen proletariado, você verá que ela começa de maneira organizada e consciente no presídio da Ilha Grande, quando os guerrilheiros, tá certo? Que depois formariam o PT, o PSTU, etc, etc, etc, ensinaram aos bandidos as técnicas de guerrilha urbana que eles usam até hoje, que aliás aperfeiçoaram. Então ali você vê um propósito consciente de organizar o lumpen proletariado para que ele sirva à revolução, e ele passou a servir. A aliança profunda entre a esquerda e o lumpen proletariado se expressa, por exemplo, no livro do William Lima da Silva, chamado Professor, que era o chefe do Comando Vermelho, no livro 400 contra 1, livro que foi lançado na ABI com apoio da OAB, de não sei quantas universidades, de jornais, toda a lumpen burguesia, quer dizer, os bandidos ou ricos, todos apoiaram isto. Como é que pode ser o lumpen, o Bolsonaro, o representante disso? Mais ainda, você vai ver que em 1998, o Fernando Haddad publica o seu livro Em Defesa do Socialismo, no qual ele lança um programa de Inserção e Organização Política do Lumpenproletariado, com esse nome. E diz que isso não era apenas um plano dele, que isso se inspirava em todo o ensinamento da Escola de Frankfurt, especialmente Herbert Marcuse, já volto a isso, e que não era um plano dele, mas era algo que já estava em prática dentro do PT. 1998, 20 anos atrás. Ou seja, em 1998 já era um plano expresso. Então a coisa já vinha desde muito antes. Tá certo? Você vai ver que na gestão do Haddad na Prefeitura de São Paulo, ele cria ali o quê? A Cracolândia. O que é a Cracolândia? É o centro de defesa do lumpenproletariado. Mais ainda, quando o Fernandinho Beramar foi preso na Colômbia, ele disse que trazia anualmente armas do Líbano para trocar por 200 toneladas de cocaína das Farc que ele distribuía no mercado brasileiro. Então, você vê que a essa altura o lumpenproletariado brasileiro já está praticamente todo a serviço do narcotráfico e da esquerda. Não é isso? Então, veja, como é que o homem que propôs, né, declaradamente o aproveitamento político do lumpenproletariado, não é ele o representante do lumpenproletariado, e sim o representante é o seu adversário político. Como é possível uma coisa dessa? Né? Daí ele dá alguns exemplos de pessoas assim, tipo, o Paulo Guedes jamais teve uma função clara nem na economia, nem na administração. E como não? O cara é consultor de empresa há quanto tempo? Como é que você vai dizer que ele é um lumpenproletário? Não tem como. Né? Então, olha, eu acho que lumpenproletário é o autor desse artigo. Ele não tem função definida na sociedade. Porque o que é professor de relações internacionais? É, numa universidade do ABC. O que é isso? Essa universidade do ABC, em que número está, em que classificação está na lista de universidades internacionais? Número 1020? Quer dizer, ter um emprego lá e não ter nenhum é a mesma coisa. Isso é lumpenproletariado universitário, meu Deus do céu. Né? E esse camarada que foi, né, que foi diretor da Embratur e consultor da Federação Nacional dos Engenheiros, quer dizer, consultor de um sindicato, isso é um lumpenproletário também, isso não tem uma função definida na sociedade. Né? Daí, ele vai pegar o segundo time em importância, é representar, olha aqui, quem é, daí ele diz, quem é o governo Bolsonaro? Em primeiro lugar está o círculo próximo a Jair Bolsonaro, né? É a vertente mais ideológica do poder, indicado por igrejas fundamentalistas pelo autoproclamado filósofo Olavo de Carvalho. É claro que eu sou autoproclamado. Quem que ia me proclamar? Você? É? Quem que ia me nomear? Você? Você acha que eu aceito cheque sem fundo, rapaz? É? Entra nessa conta os ministros Ernesto Araújo, Ricardo Vélez Rodrigues, Damares Alves. Eu nunca encontrei Damares Alves na minha vida. O Ricardo Vélez, assim, a última vez que eu encontrei o Ricardo Vélez foi mais de 20 anos atrás, e eu não exerci nenhuma influência sobre ele, ao contrário, ele exerceu influência sobre mim, com os seus livros, mas só com os seus livros, não com influência pessoal. O Ernesto Araújo eu vi uma vez na minha vida antes de indicá-lo, dá certo? E Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo, que eu não sei quem é. Eu nunca vi esse sujeito e nunca ouvi falar dele. Ministro do Turismo. Então está aqui como membro do grupo Olavo de Carvalho. Esse grupo não existe, rapaz. Você para de falar besteira. Eu nunca reuni ninguém. Nunca fiquei dando conselhos de atividade política para isso ou para aquilo. Eu nunca fiz isso. Tudo que eu tenho a dizer, eu digo no meu site do Facebook. É a opinião que é dada em público para todo mundo. Quem quer acredita, quem não quer não acredita. E daí? A grande estima dos filhos do capitão, que teriam ligações com milícias armadas do Rio de Janeiro, quer dizer, agora eu também tenho ligação com as milícias armadas, e com o representante da extrema-direita dos Estados Unidos como ideólogo de Donald Trump, Steve Bannon. Também o Steve Bannon eu vi duas vezes, né? Eu nem sei direito o que ele pensa. Né? Comprei um livro sobre ele outro dia, não li. O segundo time em importância é representado por 8 altos oficiais militares da direita, pá, pá, pá, pá, pá. Augusto Heleno, Carlos Alberto Santos Cruz, Floriano Peixoto, pá, pá, pá, pá, pá. Quer dizer, esse militar, ser militar no Brasil é lumpen proletário, né? Aqui em cima era tudo. Eu até aceito ser lumpen proletário, não tenho nenhum problema com isso, né? Antes ser lumpen proletário do que ter um emprego como o seu. Mas dizer que generais do exército são lumpen proletários, não, peraí, é uma sociologia digna do Fernando Haddad, porra. Um terceiro campo compõe o que poderia ser denominado como Ministério da Intimidação e Punitivismo. Aqui brilha a constelação do ex-juiz Sérgio Moro. Quer dizer, Sérgio Moro, juiz, também é lumpen proletário. Do que você está falando? Que raio de análise sociológica é esta? Você sabe o lugar das pessoas na sociedade, sabe o emprego delas e está classificando como lumpen proletário? No fim, há a grande pasta dos negócios, firmemente alicerçada no capital financeiro. Sua estreia é o economista e especulador Paulo Guedes, ministro da Economia. Segue-se a ele o executivo do Grupo Santander, Roberto Campos Neto, que pilota o Banco Central, e o ex-diretor do Bradesco, Joaquim Levy. Tudo isso aí é lumpen proletário, meu Deus do céu. Hã? Que é isto? Né? E por aí vai. Né? Não vou sacrificar vocês lendo aqui o resto. Então você vê, esse sujeito não tem a menor ideia do que seja uma classe social, do que seja o lumpen proletariado, e, sobretudo, ele não tem a menor visão do lumpen proletariado na sociedade brasileira, no qual esse lumpen proletariado já foi, vamos dizer, cooptado e colocado a serviço da esquerda há quase 50 anos. E o homem, que é um dos fenômenos mais importantes da história brasileira, e ele não sabe disso até hoje. Não é isso? Quando você vê, ontem eu estava comentando o negócio da Bruna Surfistinha, né? O filme da Bruna Surfistinha, que foi feito em 2011. Acho que, olha, filmes como esse tipo são o quê? São a idealização do lumpen proletariado. Quando eu escrevi o artigo Bandidos Letrados, que ano foi? Acho que 99, sei lá. 1994. Bandidos Letrados, que saiu no Jornal do Brasil, é um diagnóstico, vamos dizer, da função, vamos dizer, da exaltação do lumpen proletariado nas artes e letras do Brasil, que é uma tradição que vem da esquerda há muito mais de meio século. Será que o Bolsonaro representa isto? Então, este camarada, ele não sabe nem a classe social a que ele pertence. Ele é exatamente como aqueles alunos do Meira Pena, na Universidade do Brasil, que ele perguntou que classe social ele pertencia, não sabia. Exatamente esse o caso. Então, é um caso, vamos dizer, para não dizer que é desonestidade, não acho que nem desonestidade, não creio que ele tenha inteligência suficiente para planejar esta mentira. É uma mentira inconsciente, ele não sabe que está mentindo. Ele não entende absolutamente nada de ciência social nenhuma, nada da política presente, nada da história social brasileira, e está aí dando palpite no monde diplomático. Bom, monde diplomático, mesmo em francês, já saiu tanta besteira lá, que é melhor nem comentar. Não é isso? Eu já contei para vocês a origem do Fórum Social Mundial, não contei? Um dia eu conto. Então, esse cara ouviu a mim, ouviu eu falar de lumpen proletariado, decidiu usar isso como recurso retórico para queimar a reputação do outro. Isto é o máximo que ele consegue fazer com o conceito de lumpen proletariado. Isto é a universidade brasileira de hoje, gente. Hã? Você vai ver toda a análise social que eles estão fazendo, é tudo assim. Por isso que eles não estão acertando. Por isso que depois que eles perderam a eleição, só fazem besteira e se queimam cada vez mais, dirigido por pessoas com este nível. Quer dizer, se eles tivessem cabeça, eles viram conversar comigo. Chegou o senhor lá, o que o senhor acha que a gente deve fazer? Bom, eu talvez estivesse num dia de boa disposição, né? Boa vontade, eu ensinaria umas coisinhas para eles. Mas se nem a direita quer aprender, como é que a esquerda vai? Né? Esse pessoal imagina que eu vivo dando instruções políticas para os meus alunos. Bom, eu que eu faço de análise política é que aparece no Facebook. Por quê? Eu não tenho mais nenhum órgão de imprensa, eu fui expelido de toda a imprensa, Não apareço nos jornais, nas revistas, na televisão, no rádio, em parte alguma. Eu só tenho o meu curso e os posts do Facebook. E mesmo assim alcanço mais gente do que a Folha de São Paulo. Para você ver como é a situação está esquisita mesmo, né? É uma situação inteiramente anormal. Eu mesmo expresso essa situação anormal e a represento de algum modo. Então, vocês veem, o desespero desse pessoal da esquerda se expressa, por exemplo, nesse caso do Verdevaldo. Quer dizer, quando você decide apelar mesmo para o crime, um crime vagabundo feito por meia dúzia de incompetentes, você está desesperado. Você viu que a Manuela Dávila já fugiu. Pensem bem, a Manuela Dávila quase ocupou a presidência do Brasil. E a mulher que estava lá, né, tramando coisa com o Verdevaldo. E agora foge para não ir para a cadeia. Só pode ser isso. Quer dizer, por que que no dia que descobriu a ligação dela com o Verdevaldo, ela imediatamente vai para o exterior? Será coincidência? Não é possível um treco desse. Né? Eu não quero ficar comentando os acontecimentinhos do dia a dia, mas às vezes eles são tão significativos que não tem como a gente evitar. Que, quer dizer, é um acontecimento que por si não tem grande importância, mas que revela a mentalidade geral da esquerda brasileira, que ainda pretende ter, vamos dizer, a hegemonia intelectual. Como é possível? Eu admito que nos anos 60, 70, a esquerda tinha iniciativa intelectual mais do que a direita, muito mais. E por isso mesmo veio a ocupar a hegemonia. A direita também não tem iniciativa intelectual. A direita, excluindo alguns alunos meus. Quem não é aluno meu, bicho, pode esquecer. Então, quem tem iniciativa intelectual foi, sei lá, por exemplo, o Flávio Gordon, né? O Gurgel, né? O Paulo Brigué, né? Tem a meia dúzia, né? Então, essa é uma iniciativa intelectual da direita e o resto da direita não presta atenção neles. Você acha que fica deputado, senador, fica lendo isso? Mas nem que a vaca tussa. Né? Ainda tem muita gente aí querendo fazer guerra cultural. Guerra cultural, guerra psicológica. Digo, meu filho, faz o seguinte. Para. Guerra cultural é na cultura, meu filho. Guerra cultural é para quem tem cultura. Se eu dou um livro do Georg Lukács para você ler, você mora na página 3. Então você não tem capacidade para entender o que o seu adversário está fazendo e você não pode combatê-lo. Será difícil entender isso, né? Por exemplo, se você é capaz de imaginar o Rodrigo Cocô lendo o Georg Lukács, lendo o Max Horkheimer, você não vai entender o Max Horkheimer se você não estudou Hegel primeiro, então, mas eu dou um livro de Hegel para ele. O que, que é isso, meu Deus do céu? Olha, eu que não sou nada burro, eu só me tornei capaz de ler Hegel depois de que eu li muita coisa que o Benedetto Croce escreveu sobre ele. Que o Benedetto Croce é um escritor maravilhoso, e aquilo tornava inteligível o Hegel. Daí eu voltava no Hegel e falava, agora entendi o que ele estava falando. Então não é uma coisa fácil. Né? Então, agora, você não pode dar Benedetto Croce para esses caras lerem, porque eles não lêem italiano, porra. Você lê português e espanhol, português e portunhol. Esse aí é o limite extremo. Então, como é que você vai fazer uma coisa dessa? Né? Eu pego esse pessoal e boto assim, a Débora Barbosa na frente deles, a Débora Barbosa acaba com eles. Porque ela tem cultura, ela não tem experiência da vida e, portanto, ela exagera, às vezes ela mede as coisas erradas, mas ela tem cultura e eles não têm. Ela lê coisas. Você imagina, outro dia ela estava lá mostrando o livro do John Dee, que era o astrólogo da rainha, né? No tempo de Shakespeare, e que era o chefão intelectual da Inglaterra. E mostra coisas, vem dizer, que eu mesmo sabia, falar, olha, o Newton tirou as suas teorias do John Dee. O John Dee era astrólogo alquimista, é um macumbeiro, mor da Inglaterra. E foi dali que o Newton tirou a ideia da gravidade, que o próprio Newton dizia que não sei o que é isso. Até hoje ninguém sabe que raio de coisa é a gravidade. E um negócio que ninguém sabe o que é, nos é oferecido diariamente como explicação de tudo. O negócio está bom pra caramba, né? Também, se você pensar no negócio da física quântica, né? Tem o Brian Ridley, que é um dos maiores físicos ingleses, e disse que até ninguém entende o que é isso. A gente mediu umas coisinhas e observou que É assim que acontece. E isso aí é a física quântica. Nós não temos a menor ideia do que isso seja. Então, há quanto tempo nós estamos lidando com um conceito que ninguém sabe o que é? Não é incrível? Quer dizer, você mediu um fenômeno e observa que ele se repete. E você não sabe que raio de coisa é. Eu me lembro que eu tinha um colega no ginásio que ele fazia assim comigo. Ele disse: "Você sabe o que é isso?" Eu falei: "Não." Ele disse: "Eu também não sei, mas lá vem outro." Muita ciência consiste nisso. Nunca sei se hoje em dia consiste exatamente nisso. Lá vem outro treco que eu não sei o que é. Então, não se exige mais a condição número um do conhecimento, que é a sua inteligibilidade. Ora, você descrever um negócio que você não sabe o que é, não é uma resposta ao problema, é a primeira formulação do problema. Não é isso? Um treco que você não sabe o que é, você pode narrar e pode descrever para quê? Para ver se você chega a entender o que é. Isso quer dizer que a mera descrição de um fenômeno que você não sabe o que é, não é ciência ainda. É um começo de ciência. É? Ciência será quando você tiver entendido o processo. É? Então, o pessoal toda hora usa conceitos assim e às vezes não percebe. Outro dia vendo. É engraçado, estava vendo um programa. Eu assisto vídeos pró e contra a Terra plana. Né? Então, outro dia eu fui ver um. Contra a Terra plana, um negócio chamado-se Astros de Música, um treco assim. O cara parece que é um aviador. E ele falou uma coisa certíssima, certíssima, porque o pessoal da Terra. Eu não me interesso muito por esses argumentos, só estou interessado no argumento dos barquinhos no horizonte. Mas de vez em quando cai outra coisa na minha mão, não posso me desinteressar. O pessoal da Terra plana diz o seguinte: sai um avião daqui, da Terra plana, então se o avião não ficar ajustando a sua ponta para que ele acompanhe, né, a esfericidade da Terra, ele vai sair em linha reta e vai embora. Então, quer dizer que se o avião não faz isso, ele não tem que corrigir a sua direção a todo momento, significa que a Terra não é redonda. Esse é o argumento deles. E o cara disse uma coisa certíssima, ele liquidou esse argumento. Ele disse o seguinte: para que fazer isso aí se existe um medidor de altitude? É só se manter na mesma altitude e você vai acompanhar a esfericidade da Terra. Está muito certo, você acabou com o argumento dele. Só que é o seguinte: essa sua alegação que destrói este argumento em favor da Terra plana não diz nada contra a Terra plana. Por quê? Se basta manter a altitude para você acompanhar o solo, tanto faz esse solo ser esférico ou plano, vai ser exatamente a mesma coisa. Então, o sujeito inventa um argumento bom, mas ele não entende o argumento dele. Isso aqui é muito comum no pessoal que estuda na universidade. A gente tem aquela certeza, aquele: ah, professor, são 2.000 anos de ciência, porque Newton e Einstein, não sei o quê, que ele não precisa entender o que ele está dizendo. Digo: seu argumento está certíssimo, meu filho, você ganhou essa briga, só que você ganhou uma briga e pensa que ganhou outra. Então, aí, parabéns pelo seu argumento, parabéns pela sua resposta, você tapou a boca dos terraplanistas, mas você nada disse contra a Terra plana. Então é assim, a discussão no Brasil é assim. É horrível isso aí, né? Eu não entendo nem de terra plana, nem de terra esférica, mas eu sei ler, porra. E esses caras não sabem. Quando é que começa o problema? O problema começa na alfabetização primária, como diz o Carlos Nadalim. Se você aprendeu pelo método socioconstrutivista, você nunca vai saber ler na sua vida. As pessoas que vão para a área científica não sentem muito isso, porque a linguagem científica é linguagem para imbecis, né? É linguagem assim, com significados estáveis, uniformes e gerais. Então não há problemas de interpretação do texto científico. Desde que você tem o dicionário científico, acabou, você entende tudo. Agora, se você vai ler Shakespeare, vai ler Rimbaud, ou meu filho, você pode ter todos os dicionários do mundo, você não vai entender por causa disso. Você vai ter que entender o contexto específico daquilo ali e você vai ter que ter a experiência humana correspondente para você saber do que ele está falando. Então, a linguagem literária é para pessoas de altíssimo nível. E mesmo uma ciência de altíssimo nível tem uma linguagem de baixíssimo nível. Se a linguagem é estabilizada e uniforme, ela não tem problemas de interpretação. Se você vai ler um livro de física, eu digo: não há problema nenhum de você entender o livro desde que você saiba o significado dicionarizado de cada termo. Então, é só comprar um dicionário de ciência e pronto, você entende tudo. Né? Agora, vai ler o Rimbaud com o dicionário na mão. Não vai te ajudar em nada. E este é o problema. O tipo de alfabetização que esse pessoal recebeu só serve para ler textos de tipo científico, que são, na verdade, são os mais fáceis. Não se iluda, veja, uma coisa é a dificuldade da ciência em si, outra coisa é a dificuldade da sua linguagem, né? Então, por exemplo, para você, sei lá, estudar altas matemáticas, é claro que é difícil, mas o vocabulário usado é de uma simplicidade infantil, pueril, na verdade. Tá certo? Porque ciência tem, só usa termos científicos. Termos científicos são aqueles que têm um significado estabilizado e imutável. Né? Então, uma vez que você aprendeu a ler no método sócio-construtivista, você nunca vai conseguir ler Rimbaud, nem Balzac, que é mais simples, você vai conseguir ler, nem Shakespeare, nada disso. Você não vai entender nada do mundo literário e da linguagem do dia a dia. Você não vai entender nem a linguagem do jornal, você vai entender. Você lê uma coisa e entende outra. Tá certo? Isso a gente vê acontecer diariamente entre os jornalistas brasileiros. Né? Então, veja o que aconteceu aí com o pobre do Josias Teófilo. Saiu aí. O Josias Teófilo está embolsando dinheiro da Ancine para fazer um filme sobre o Bolsonaro. Bom, no tempo que eles embolsavam bilhões para fazer filme sobre Lula, etc., ninguém achava ruim. Né? Mas, primeiro, o filme não é sobre o Bolsonaro. O filme é sobre tudo que aconteceu depois dos movimentos de 2013. Né? E, em segundo lugar, o Josias não recebeu, nem vai receber, um tostão da Ancine, por um motivo muito simples. Né? A Ancine, só o que ela deu para ele foi uma autorização legal para ele coletar patrocínios privados. Então ele chega lá no patrocinador, aqui, seu Olavo, o senhor que é um bilionário, está aqui a autorização, tenho autorização do governo para pedir o seu patrocínio, o senhor vai me dar ou não vai dar? O cara lê lá, não vou te dar, porque o seu filme é uma merda. Pronto, acabou. É isso que a Ancine deu para ele. Né? A Ancine só provou que o pedido dele é legal. Todo mundo noticiou que ele está recebendo dinheiro da Ancine. É sacanagem? Em parte é sacanagem. Se for sacanagem, está até perdoado. Mas, em vez, não é sacanagem. O cara acha isso mesmo. Ele acha que a Ancine dá dinheiro para os caras. Né? E assim vai. E o outro que foi informar para o Bolsonaro que estavam dando, a Ancine estava dando dinheiro para fazer o filme sobre a Bruna Surfistinha. O filme foi feito em 2011. E sai no jornal. Isso, porra! Quer dizer, é uma coisa de uma burrice, de uma incapacidade, assim, aterrorizante, na verdade. Gente, nós estamos numa das fases mais complexas da história do mundo. Eu acho, por exemplo, que quem não tem aquele tipo de informação que a Débora Barbosa dá nos vídeos dela, não vai entender nada. Muitas vezes eu acho que ela exagera, porque quando ela descreve os esquemas de poder, ela está baseando aqui, são as pessoas que mandam no mundo. Eu acho que essa expressão é completamente errada. Quem manda no mundo é Deus. Né? Eles querem ter o controle do mundo. Mas eles estão tentando há 2000 anos. Eu digo, no que isso mudou a vida real dos seres humanos? E muito pouco. Por exemplo, quantas pessoas, né, acham realmente que existem 3 sexos? É um número insignificante de pessoas, nas classes altas só. Mesmo essas. Dizem isso assim, como é que se diz? Meio gozação, né? Então, isso não afetou a vida humana, no mais mínimo que seja. Afeta a vida de certas pessoas que estão diretamente sob a influência dessas sociedades. Se você pensar, quantas pessoas pertencem a sociedades secretas? Né? Vamos pegar a menos secreta de todas, né? Que é a maçonaria. Né? Quantos maçons tem nos Estados Unidos? Parece que 5 milhões, num país de 300 milhões de habitantes. Então a influência não é tão grande assim. Né? Mais ainda, muitos desses maçons são pastor protestantes, são outras coisas, quer dizer, também são cristãos, então já estão misturando uma coisa com a outra. Né? Ah, eles estão infiltrados na igreja protestante para perverter tudo. Eles acham que não. Talvez o chefe deles lá em cima queira que eles façam isso, mas até chegar lá leva um tempo. Não é fácil assim, né? Então, os poderes mundiais não são tão poderosos quanto as pessoas imaginam. Eu me lembro de que, pelos planos de tipos como Rockefeller e outros, haveria um governo mundial na década de 80. Já passou 20 anos, não aconteceu ainda. Então, muitos planos deles vão para o buraco. Vocês lembram? Assim, no começo do século, estava elegendo um papa em Roma. E iam eleger um cardeal, cardeal Rampolla, que secretamente era um maçom. Daí apareceu o representante do Império Austríaco, que fazia parte do eleitorado, como representante do imperador, e ele mostrou um papel: ó, não pode eleger esse cara porque ele é maçom. Um cara ferrou com todo o esquema, porra. Né? Agora dizem que os papas mais recentes, os papas maçons, pode ser que tenha, né? Não sei, não tenho como investigar, mas pode ser que sim. Só que levou um século para eles apresentar, botar um segundo maçom lá dentro. O negócio não é fácil, né? A vida dessa sociedade também não é tão fácil. Por que que você acha que vive morrendo gente dessas sociedades, né? O pessoal da loja maçônica P2, morreu esse, matou aquele, matou. A vida deles não está tão fácil assim, né? Então, dizer, mandam no mundo, eu acho que é uma hipérbole, não uma coisa exata, né? Há anos eu me pergunto isso: quanto de poder essa gente efetivamente tem? E eu não tenho meios de medir. Para medir, eu precisava dedicar uns anos ao estudo especializado dessa coisa, como a Débora está dedicando, né? Mas eu não posso, eu tenho outras coisas para tratar, também não posso focar minha atenção nisso. Porém, uma coisa é certa: quando eu perguntei quem são os agentes históricos, os agentes da história, né, os agentes que realmente fazem a história, um desses agentes, eu disse, são as sociedades secretas e iniciáticas, é uma coisa óbvia, né? E hoje em dia, a partir do século XIX, XX, mas mais o XX, os serviços secretos, né? Há países que são controlados 100% pelo serviço secreto. A União Soviética, quando você fala de KGB, fala KGB e CIA, faz-me rir. Porque a CIA, coitada, ela não pode sequer agir dentro do território americano. Ela só pode agir no exterior, assim como o FBI só pode agir no território americano e não fora. Mas a KGB controlava tudo. A KGB era dona do governo inteiro. A KGB controlava até que livros se podia publicar e quais não podiam. Quer dizer, a KGB comparado com a CIA é o elefante comparado com a formiguinha. E, no entanto, as pessoas sempre imaginam, né, esta equivalência por falta de conhecimento. Assim como outro dia apareceu um cidadão aí, dito de direita, conservador, comparando o Foro de São Paulo com essa cúpula conservadora latino-americana. Digo, meu Deus do céu, o Foro é uma organização permanente que congrega quase 200 partidos políticos e tem grupos de trabalho toda semana se reunindo em toda a capital. Né? E dinheiro que não acaba mais, dinheiro que saiu do BNDES, né? Bilhões saíram do BNDES para financiar isso aí, né? E a tal da cúpula é apenas um congresso que se realizou uma vez. Quer dizer, não é uma organização, ele foi um acontecimento, um evento. Como é que você vai comparar um evento com uma instituição permanente, né? Um evento que não tem nem dinheiro com outra que é bilionária, né? Quantos governos essa cúpula comanda? Nada. O Foro São Paulo comandava 12 governos, né? E nos países que não governavam tinha uma influência enorme. Portanto, é uma coisa absolutamente desproporcional. Mas a necessidade, veja, a necessidade mais extrema da mentalidade pequeno-burguesa é descrever tudo como se a luta política fosse um negócio equilibrado, né? Assim, tem a direita e tem a esquerda. Eu estou acima das duas. Eu não sou, não me envolvo nessas coisas ideológicas, né? Então, claro que para isso ele tem que mostrar as duas forças com medida mais ou menos equivalente. Então, se você pegar, por exemplo, é a mesma coisa que você comparar, sei lá, né, os nazistas e os judeus. Então, tem os nazistas e os judeus, é um conflito político. A única diferença é que os nazistas estão no comando das forças armadas e os judeus estão lá no campo de concentração morrendo. Essa pequena diferença, né? Isso. Então, essa diferença de esquerda e direita no Brasil foi assim. A esquerda dominava tudo e ainda domina quase tudo. Ao passo que o pessoal da direita tinha o direito de abrir a boca. Você vê, se você pega o Globo, que era o maior jornal do Rio de Janeiro, você tinha 100 colunistas de esquerda e tinha um ou dois da direita. Mesmo assim, quando tinha Roberto Campos é um cara muito moderado. Comparado com o que diziam dele, ele nunca vai falar mal dos outros dessa maneira. Daí, quando morreu o Roberto Campos, botaram eu no lugar. Daí eu comecei a falar umas inconveniências, contei do Foro de São Paulo, logo me tiraram. Então, significa o seguinte: a realidade do comunismo e, portanto, o discurso anticomunista está proibido no Brasil, proibido em toda a mídia, proibido nas universidades. Quando que a direita teve isso? Por acaso, a ditadura militar proibiu o discurso esquerdista? Não proibiu em lugar nenhum. De vez em quando ia lá, riscava uma materinha. Mas matéria de opinião eles nunca censuravam. Censuravam notícias que, segundo eles, podiam prejudicar a investigação das guerrilhas. E isso era tudo. Eu estava lá, eu vi, pô, eu estava no jornal mais censurado de São Paulo, que era o Jornal da Tarde. O chefe do jornal, que era o Rui Mesquita, não deixava nem o censor entrar. O censor ficava sentado numa mesinha na portaria. Uma vez ele teve a ousadia de vir até a redação, o Rui mandou, sai todo mundo, nós todos saímos, o cara ficou sozinho na redação. Então ele, para cortar uma materinha, ele tinha que pedir por favor. Agora, esse pessoal comunista, não, eles controlam tudo. Sobretudo na universidade. Me mostrem uma tese anticomunista que tenha sido aprovada, ou aprovada para exame em qualquer universidade brasileira nos últimos 50 anos. Não tem. Então, eles conseguiram proibir o anticomunismo. E daí o pessoal fica falando doutrinação comunista nas escolas. Fala, não, o problema não é bem esse. A quantidade de doutrinação que tem é pequena, ela não precisa ser grande. Basta você controlar, basta você impedir que o adversário fale, você nem precisa doutrinar ninguém, porque o pessoal vai para o seu lado quase que automaticamente. Também, doutrinação significa o seguinte, uma propaganda doutrinária. Propaganda doutrinária atrai discussão, meu Deus do céu. Então eles não usam mais isso. Leiam o livro do Pascal Bernardin, né, Maquiavel Pedagogo, você vê, os técnicas que são usadas agora são de modelagem comportamental. Não passa pela discussão de ideias. Portanto, não passa por pregação nenhuma. Um ou outro professor, mais inábil, pode apelar para a pregação, mas ele é burro. O cara hábil, né, vai fazer assim. É como, né, aquela história contada pelo diretor teatral, louco, como era? Esqueci o nome dele. Não, o outro, que tem um nome americano, nome inglês. Gerald Thomas. Contou maravilhado de uma universidade na Suécia que fez o seguinte, fez um teste. Então, olha, esse fim de semana vocês vão fazer um teste científico. Vocês vão praticar sexo oral com seu colega ao lado e vão engolir o produto e depois vocês vão fazer um relatório. Né? Então, isso aí está mais que provado em psicologia, que se um sujeito aceita se submeter a uma experiência que contraria os seus princípios, em 80% dos casos ele vai mudar de princípios. Então, apareceu os 80%, olha, não é ruim não, gostei, vou fazer de novo. O professor não disse para eles que o sexo oral é bom, não disse. Né? Ele simplesmente sugeriu uma experiência. É assim que se faz hoje em dia. São mudanças comportamentais, não passam pela discussão ideológica. Então, se eu usar a palavra doutrinação para isso, eu digo, bom, é muito otimismo. Doutrinação havia, por exemplo, dentro do Partido Comunista, depois que você já entrou, daí você é doutrinado, você tem que aprender a doutrina. Mesmo assim, a doutrinação era muito capenga. Né? Então, eu já expliquei mil vezes que a formação de um movimento político passa por várias etapas que não são saltáveis. E a primeira dela é a longa discussão entre intelectuais. Pode se prolongar por décadas, né? Ou séculos, no mínimo décadas, no mínimo 3 ou 4 décadas, que vai criar, então, vamos dizer, primeiro o vocabulário comum, a linguagem na qual a sua corrente vai falar. Segundo, vai ter o mapeamento das várias estratégicas e táticas possíveis. Portanto, o mapeamento dos vários aspectos do adversário que podem ser atacados. Então, ver, isso aí ainda não tem unidade doutrinal. Você tem unidade de uma descrição total cheia de problemas e não de soluções. Mas quando chega nesse ponto, então daí você pode começar a formar uma militância. Então você pode formar o quê? A liderança da militância. Quer dizer que desses intelectuais, alguns serão destacados para formar militantes. Quais? Aqueles que tiverem talento e disposição para isso. Nem todos. Né? Por exemplo, se tivesse escolhido Jean-Paul Sartre para formar militância, não teria ninguém na militância. Não é isso? Então, Jean-Paul Sartre sempre foi usado apenas como símbolo do movimento. Tal. Não deixavam ele sair falando muito para proletário, assim, espantar todo mundo. Você vê que no movimento de 68, o que aconteceu com o Jean-Paul Sartre? Quando ele ia falar para os estudantes, eles mandavam ele embora. Falaram, não corre, eu vou ouvir você. Você é um gaga, cala a boca. Né? Então, escolheram pessoas mais qualificadas para falar com o proletariado, os estudantes, etc., etc. Então, daí começa a formação da militância. Ou seja, até aí é um processo de no mínimo 40 anos. Eu já sugeri mil vezes, leiam os livros do Dostoiévski. Lá você tem uma boa descrição das discussões entre os intelectuais nos anos de 1850, 1860, quer dizer, meio século antes da Revolução. Deve-se ver que tipo de coisa discutiam, porque havia muitas correntes de ideias revolucionárias lá, muito diferentes umas das outras, tanto que depois umas se mataram umas às outras. Né? Muitos dos revolucionários foram mortos pelos bolcheviques, que não concordavam com as ideias deles. Né? E, na verdade, os bolcheviques mataram mais esquerdistas do que, muito mais esquerdistas do que direitistas. A mesma coisa na China. Né? O Paulo França que falava, ninguém matou mais comunistas do que Stalin e Mao Tse-Tung. Né? É verdade. Então, outra coisa, você precisa criar uma tradição literária, né, que vai formar o imaginário das pessoas. Né? Então, quando eu digo para vocês, o Partido Comunista dominou a nossa instituição educacional e cultural durante 50 anos. Me mostra um livro, um romance que mostre, que ilustre isso. Não tem nenhum. Não tem nenhum. Eu vejo, por exemplo, outro dia, recebi um telefonema de um parente do falecido, Dr. Rui Nunes. Rui Nunes foi professor da Faculdade de Educação da USP, autor da melhor história de educação que alguém produziu no mundo. Um gênio, fantástico. Né? Mas como ele era católico, muito católico, a vida inteira ele sofreu perseguição, boicote, etc., etc. Ninguém no Brasil jamais disse em público isso que eu estou dizendo. Porque tinha um historiador francês que fez a história da educação na antiguidade e daí morreu. E o Rui Nunes disse, eu vou fazer o resto. E fez. Um negócio magistral. É tão bom nesse quanto a história da literatura do Carpo. Era equivalente na história da educação à história da literatura do Carpo. E ele morreu, eu estava lá conversando com o parente dele, o parente contando as perseguições, boicotes, humilhações que ele sofreu a sua vida inteira. E existe algum romance que conta isso? Que conta coisas desse tipo? Não, nunca. Então significa, se você não tem romance, também você não tem filme. Se não tem filme, não tem novela, televisão. Né? Não tem peça de teatro, não tem nada. Ou seja, há toda uma experiência humana enorme, vastíssima, que simplesmente não aparece na imaginação literária brasileira. Né? Então, o cara escreveu romance, e escreveu um bom romance sobre isso, não pode ser só romance propagandístico. Isso os comunistas sempre souberam. Você não pode sacrificar a literatura à propaganda. O critério tem que ser literário e não propagandístico. Sempre, todo mundo sabe. Quando o cara abusa, por exemplo, no começo o Jorge Amado foi muito criticado por isso. Você sacrifica a literatura à propaganda. Daí ele se tocou, começou a fazer um negócio mais literário. Acabou escrevendo obras-primas, como Os Velhos Marinheiros. Né? Mas no começo ele escrevia uns negócios absolutamente insuportáveis, O Cavaleiro da Esperança, coisa assim. Ele era propaganda mesmo. Né? Agora, os grandes escritores comunistas, Cholokov, Luiz Aragon, o Pablo Neruda, nunca fizeram isso. Eles colocaram realmente o valor literário acima de tudo. Então precisava fazer isso, quer dizer, ter uma literatura conservadora que fosse literária, meu Deus do céu, tivesse um valor literário. Não existe. Né? No máximo que existe são obras da literatura católica, né? Tipo Otávio de Faria ou o Gustavo Corsão. Mas aqui não é uma literatura conservadora, é apenas católica, experiência existencial católica. Muito bem feita, claro. Né? O livro do Otávio de Farias A tragédia burguesa é leitura indispensável para todos os brasileiros, assim como... E o Corsão tem o seguinte, o Corsão não tinha muito talento romancista. O livro dele, né, o que ele tentou escrever como romance, não é bem um romance, é mais um livro, é mais uma poesia, né? Ele, de fato, o talento dele era ensaístico e memorialístico, não ficcional. Ele não tem culpa, cada um nasce com o talento. Eu também não tenho talento ficcional. Se fosse escrever um romance, seria uma bela porcaria, né? No começo, quando era jovem, eu queria escrever um romance. Né? Um dia eu cheguei à conclusão, falei, mas eu não tenho nenhuma experiência da vida, eu não sei nada a respeito de coisa nenhuma, então o que eu escrever só vai encher o saco das pessoas. E daí eu decidi, né, estudar e viver. Falei, bom, quando eu tiver experiência da vida, daí eu vejo se eu consigo escrever. Né? Então... Não, hoje qualquer Rodrigo Cocô com 14 anos já está lá. Ele não fez um romance a meu respeito? Oh, meu Deus do céu. É uma coisa maravilhosa. Então, isso significa que a tradição conservadora não está na nossa literatura. Pelo menos na literatura ficcional. Né? Diga. Eu tenho uma pergunta. O Nelson Rodrigues, ele era, até onde eu consigo perceber, conservador, católico, etc. Mas ele não conseguiu fazer isso. Não, ele era pessoalmente um conservador católico, mas a literatura dele não é conservadora de jeito nenhum. Não. A literatura dele é exaltação do lumpen proletariado até o fim. Ele é só puta e bandido, é um negócio de louco. Né? Então, é claro, a literatura dele é uma imensa caricatura da realidade, mas é uma caricatura tão exagerada. Que acho que perde o efeito. Se ele pretendia ter algum efeito moral, ele teve o efeito contrário. Né? Eu não acho o teatro dele uma grande coisa. Eu acho que como cronista ele era absolutamente insuperável. Mas o teatro é mais ou menos. Né? Então, eu acho que ele tinha um grande talento, mas ele achou que o talento era maior ainda. Então, você veja, se não existe uma tradição literária conservadora, né, como é que você vai criar um movimento conservador? Você vai ter, no máximo, uma eleição que o direitista ganha, você tem um monte de direitistas, não existe um movimento de direita. Então, a coisa não tem consistência nenhuma. Né? Foi apenas uma revolta que se espalhou por toda a população em função da roubalheira petista, foi só isso que aconteceu. Então, foi isso que nós temos. Foi isso que elegeu o Bolsonaro. Né? Dizer que isto é um movimento de direita, não, isso é loucura. Não tem. Essa direita não existe. Né? E também o pessoal fala, não existe, meu Deus do céu. Né? Tem pessoas que estão revoltadas com o PT e que gostariam de ter alguma outra coisa, então eles votam o Bolsonaro assim, perguntar por que você votou no Bolsonaro? Porque era o único que não era ladrão, meu Deus do céu. Não, foi nem, não tinha nem motivo ideológico. Até hoje não sei direito qual é a ideologia do Bolsonaro, se é que ele tem alguma. Né? Então, eu digo, estas fases da criação de um movimento político, elas não podem ser saltadas, não há como saltar. Se você não tem uma longa discussão entre intelectuais, a coisa não anda. Isso é assim em todo o movimento político. Inclusive, se você pegar até o movimento gaysista, foi assim. Olha, o movimento gaysista começa no começo do século com os escritos do André Gide, começo do século XX com os escritos do André Gide e outros. Não é isso? Quanto tempo leva para isso virar um movimento político? Mais de meio século. Então, é assim que se faz. Não tem jeito de saltar isso aí. Se você salta, o que acontece? Bom, depois você vai ter que voltar atrás. Aquele negócio que dizia o meu amigo Antônio Carlos Aras, o Bola, o problema de você nascer 100 anos à frente é ter de esperar 100 anos. Então é isso aí. Daqui a pouco eu volto com as perguntas. Então vamos lá, vamos lá. Aqui várias perguntas interessantes. A começar essa aqui. Flávio Silva. Quando o COF começou, falava-se uma conclusão do curso em 5 anos, com os alunos apresentando trabalhos escritos. Porém, em 2019, já são 10 anos de COF. Pergunta se o curso ainda terá um fim mais ou menos previsível, ou se vai continuar indefinidamente. Bom, aconteceu o seguinte, eu planejei esse curso para 100 alunos. Daí apareceram 5 mil. É claro que o plano foi todo para o buraco, teve que mudar tudo, tá certo? E, inclusive, à medida que mais pessoas entravam, criava-se esse problema de o sujeito vai acompanhar as aulas atuais ou vai acompanhar desde o início. Eu tive que fazer uma série de adaptações e uma delas foi tornar o curso menos formal. Eu não vejo como fazer de outra maneira. Por exemplo, se os caras me mandarem 5 mil trabalhos, quando é que eu vou ler isso? Não vai dar. Então, de fato, não há mais uma conclusão previsível. Né? Assim, esse curso terminará quando eu pegar Alzheimer. Daí sim, eu prometo, eu aviso vocês, olha, emburreci, acabou a brincadeira. Né? É só isso que eu posso prometer. Mas, de fato, eu pensava assim, se eu conseguir 100 alunos, isso aqui está uma maravilha. Né? Graças a Deus, para mim, e acho que para o Brasil também, apareceram muito mais pessoas. Né? Ainda estão aí. Né? E ainda continua vindo mais gente. Graças a Deus. Então, este material vai todo ficar à disposição de vocês, desde a primeira aula até a atual. Quando entra uma pessoa nova, eu sugiro o seguinte, você acompanhe a aula desde a primeira pela ordem, rigorosamente pela ordem, prestando muita atenção. E no fim de semana você assiste a atual, mas não precisa prestar muita atenção, não precisa nem entender, porque você vai chegar lá um dia. Né? Então, até hoje nós temos aqui 450 aulas. Tá certo? Então, é uma massa de informação que supera qualquer curso universitário que você possa imaginar, no Brasil ou no mundo. Né? Então é isso, vai ter que continuar sendo assim, gente. Vamos lá. Ailton Silva Mota. Caro professor, meu interesse no seu curso é Ciência Política e Filosofia. Gostaria de ser mais direcionado para essas áreas do conhecimento humano. Cheguei a fazer Sociologia na Universidade Federal da Bahia, porém não concluí o curso. Sorte sua. Ficamos completamente perdidos sem entender de outros pensadores da sociologia e da política tiveram as suas ideias. E percebemos que não tínhamos conhecimento de filosofia. Quando buscaram tal conhecimento, percebemos que nem os professores de filosofia sabiam. Este que é o problema, os caras estão ensinando coisa que eles não sabem. É? E não sabem por quê. Porque o que eles estavam buscando era uma profissão, não era o conhecimento. É? Eu, quando comecei a estudar, nunca pensei fazer disso uma profissão. Eu trabalhava numa outra coisa. Durante anos eu estava trabalhando no jornalismo e escrevia sobre coisas como, por exemplo, jogo de polo, né? Moda, sexualidade juvenil, né? Fotografias de insetos, microfotografia. Eu escrevia sobre qualquer coisa. Fui trabalhar na revista Planeta, né? Entrevistei o Além, né? Falei com o extraterrestre, né? Escrevi sobre um sujeito que baixava o espírito nele, pintava um quadro com a mão direita, outro com a esquerda, um com o pé direito, outro com o pé esquerdo. Escrevi sobre tudo isso. É uma besteira descomunal, mas por que eu trabalhava nisso? Porque aí eu podia ser freelancer, né? E sobrava mais tempo para estudar. Estudava coisas sobre as quais eu não tinha com quem conversar. Você acha que eu ia conversar dessas coisas com os meus colegas de jornalismo? Quem era o meu colega de jornalismo? Sim, que eram meus amigos, né? Por exemplo, o Fernando Moraes, né? Que é o homem que escreveu o livro sobre Cuba, né? Comunista. Né? Era isso. Eu ia conversar essas coisas com ele, não dava. Né? A revista Planeta, durante muito tempo, foi dirigida pelo Inácio de Loyola, que odiava todos esses assuntos. Ele não queria nem ouvir falar de além, de fantasma, de disco voador, coisa nenhuma. Ele só pensava em mulher, você está entendendo? Né? Nos livros dele também. Então, depois veio o Luiz Peregrino pelo menos tinha interesse nas macumbas. Né? Foi um dos primeiros caras com quem eu pude conversar um pouquinho, né? Mas eu acho que ele levava as macumbas um pouco mais a sério do que eu. Então, não dá, realmente não dava nem para pensar numa profissionalização. Eu falo, bom, quem é que vai me pagar para eu escrever, sei lá, sobre a filosofia de Aristóteles, de Kant? Ninguém. Daí eu pensava, se eu entrar para a universidade, eu vou ganhar aquele salário miserável e vou ter que ficar puxando o saco do chefe para conseguir verba para isso. Aquele ambiente não serve para mim. Eu conheço os caras, assisti várias aulas como ouvinte, conheci muitos professores, conversei com eles, falei, não, isso aí, eu não posso entrar nisso aí. Isso aí não me serve. Eu estou buscando conhecimento, não uma profissão. Eu já tenho a profissão, que é horrível, a minha profissão é horrível, mas é até um pouco melhor que a de professor universitário. Porque lá dentro você tem que fingir que sabe, aqui você pode confessar que você é ignorante. Né? Então, esta é a realidade que você está descrevendo. Nós precisamos dar um jeito nisso. Não adianta ficar reclamando do Brasil, porque tem esse problema, tem aquele problema. Olha, não existe ação sem o agente. Se não há pessoas qualificadas, nenhum problema vai ter solução nunca. Né? Quando pegava, assim, por exemplo, lia aqueles negócios, especialista em segurança pública. Especialista em segurança pública era algum advogadinho contratado pelo chefe do narcotráfico para defender eles. Era isso, quer dizer, era esse tipo de pessoa que eles ouviam. Gente, a coisa chegou num ponto assim de perdição total. E não é um problema de posição ideológica, não é, porque você vê o pessoal da direita fazendo a mesma coisa, né? Vamos lá. Ah, eu também queria esclarecer mais uma coisa. Quando eu analiso situações que são estados de fato no Brasil atual, eu faço isso porque isto é a ciência política, né? Ciência política não é você teorizar sobre partidos políticos, sobre ideologias. Não é. Um dia eu recebi do pessoal da Fundação, do Instituto Erich Wögerlin, a seguinte coisa: você é o único sujeito que está fazendo ciência política no sentido em que o Wögerlin a entendia, que é a descrição de caso por caso. Todas as ciências começam assim. Se você for ver qual é a história da biologia, começou com Aristóteles descrevendo, né, o comportamento, a fisiologia, a embriologia de cada espécie animal. Quando surge a primeira teoria geral da biologia? Eu acho que aparece com o Buffon, com o Cuvier, depois com Charles Darwin, e a teoria é uma bela porcaria. Então, até hoje, nós não temos uma teoria abrangente da biologia, nem da biologia. Como vamos ter da ciência política, meu Deus do céu? Então, a ciência começa com a coleta de fatos um por um. É aquele conselho do Descartes que eu acho muito bom. Quando você tem um problema muito grande, divida-o em vários pequenininhos e estuda um por um. Então, é por isso que eu acerto as minhas previsões com relação à política brasileira. Você vê que até na política internacional eu não entro muito. Ah, o Trump, o Putin, falo, peraí, peraí, aí ultrapassou a minha capacidade. Eu só posso examinar um problema de cada vez, tá certo? E, por exemplo, eu não me meteria na política russa por um motivo muito simples: eu não falo russo, porra. Né? Como é que eu vou estudar um material de fonte primária de uma língua que eu desconheço? Não tem como fazer. Tá entendendo? Então tem que me ater às línguas que eu tenho algum acesso, né? Então, já as línguas modernas e das antigas, latim, um pouquinho de grego e um pouquinho de árabe clássico. Isso aí nem o hebraico eu sei, porra. Então eu tenho meus limites, e eu estou consciente dos meus limites, e só lido com aquilo que eu tenho domínio intelectual suficiente. É por isso que eu acerto, e os outros erram, porque eles começam a falar de coisas que ultrapassam infinitamente a sua capacidade, né? Aliás, falando nisso, eu quero fazer outra observação. Tem um aluno meu, muito querido, que reclamou de eu ficar elogiando a Débora Barbosa. Ele disse: ah, mas ela fez uma previsão econômica muito errada sobre o negócio do dólar. Tal, tal. Eu não falei para acompanhar as previsões dela, meu Deus do céu. Sobretudo previsões econômicas, eu nunca falei isso, né? Se você perguntar para a Débora: Débora, você entende economia? Ela vai responder: não. O que que eu estudo? Eu estudo serviços secretos e sociedades secretas. É isso que eu estou estudando. Este é o meu mestrado na faculdade que eu estou fazendo. É disso que eu entendo. Só estudo isso e conto o que eu sei. Mas é claro que às vezes tiro conclusões que vão além disso. Não é isso? Mesmo nessa área, ela pode cometer erros. Mas acontece o seguinte: ela é a única estudiosa da área que está falando para o público brasileiro, para não dizer que é a única que existe no Brasil. Eu estudei esse assunto durante 30 anos. Eu tenho aqui estantes imensas, cheias de materiais sobre isso aí. Mas o meu objetivo central não era dar curso sobre isso. O meu objetivo central foi formar pessoas, né? A isso aí, a dona Emma de Mancheville, quando leu o meu horóscopo, disse o seguinte: o senhor é um gênio da pedagogia, da educação. Falei: é isso aí que é o que eu quero ser quando eu crescer. Então, meu negócio é educar pessoas. E isto, como demonstrou o Julius Stenzel no livro Platão Educador, diz: isto é a essência da filosofia. E o que que Platão fez? Eminentemente educação, formar pessoas. A obra de Platão não são os diálogos e também não são sequer, vamos dizer, os ensinamentos orais que ele deu. A obra de Platão são os filósofos que ele espalhou pelo mundo e continua espalhando até hoje. Você pode ler Platão e não chegar a conclusão nenhuma sobre qual era exatamente a doutrina filosófica de Platão, mas você vai sair educado para a filosofia, porque você vai ver o exemplo, a filosofia funcionando na sua frente. O que é o ensino da filosofia? É você ver um filósofo filosofando. Se não tem um filósofo vivo filosofando, professores de filosofia não adiantam nada. Eles vão se centrar sempre na doutrina, e sobretudo na doutrina escrita, e vão ficar anos esmiuçando coisinhas. Né? Pega um texto lá de Leibniz ou de Schelling e fica o resto da vida esmiuçando aquele. Então eles estão tentando aprender a ler, né, obras filosóficas para ver se chega a uma conclusão de qual é a doutrina final do cara. Nunca nenhum parou para pensar o seguinte: essa doutrina final não existe e não precisa existir. Por quê? Quando eu dei a minha definição de filosofia como a busca da unidade do conhecimento, da unidade da consciência e vice-versa, essa não foi uma definição filosófica, essa foi uma definição científica. Eu me perguntei o que está presente em todos os filósofos e só neles. Independente de qual ser o conteúdo da filosofia deles. Isto é o que todos estão fazendo realmente. Um faz de um jeito, outro faz do outro. Um chega a uma conclusão, outro chega a outra. Mas todos estão buscando isto. Eu desafio qualquer um a me provar que existia um filósofo que não fez isso. Não tem. Ou uma outra pessoa que fez isso sem ser filósofo. Não tem. Tá certo? Se o cara começa a fazer isso com a ideia de, sei lá, por exemplo, quero fazer uma história da literatura, mas acaba buscando a unidade do conhecimento, na unidade da consciência, ele já virou filósofo. E assim por diante. Não é isso? Então, eu estou muito grato a Débora por ela colocar todo este material à disposição das pessoas. Eu nunca teria o tempo e nem o saco de fazer isto. Mas se eu vou dar aula sobre John Dee, né, ou sobre John Lilly, não vou fazer isso. Ou sobre Morin de Villefranche. Né. O tempo que eu estudei esse assunto astrológico já passou e para mim já foi o suficiente. Eu já entendi do que se tratava e pronto, passo adiante. Eu não tenho saco para voltar a isso. Dá para entender? Se o cara me fala de mapa astrológico, eu considero. Por que você não xinga logo a minha mãe? Eu já lidei com isso 35 anos atrás. Olha, o que eu li sobre isso é uma grandeza. E cheguei às minhas conclusões, que eu resumi no curso da astrocaracterologia. E está lá todo gravado, está lá com a minha querida aluna e amiga, a Lúcia de Fátima. Ela tem tudo isso lá. Eu vim pedindo para as pessoas a ajudarem a publicar isso, ninguém ajudou. Né? Mas um dia isso vai sair. Tem lá o Tratado de Astrocaracterologia, planejado para 5 volumes, e que é uma pesquisa que eu fiz sobre um determinado assunto. Qual é realmente a relação entre a astrologia, como os caras desenvolveram tradicionalmente e modernamente, e o que nós chamamos a caracterologia, ou a tipologia. Qual é a relação efetiva? Essa relação pode ser descrita cientificamente? É só isso o assunto, né? Mas me tomou alguns anos. O restante do lado esotérico, ocultista, etc., etc., eu também estudei bastante. Inclusive, arrisquei a minha pele. Né? Quando eu entrei lá na tarica do Chuan, eu estava arriscando minha pele, minha saúde mental, meu saco, né? Tudo isso para ver se aprendi alguma coisa. Aprendi, tirei minhas conclusões. Não haveria tempo de eu contar para vocês, né? Então, alguém precisa fazer isso, meu Deus do céu. Ela está fazendo. Ela não sabe o quanto ela está me ajudando. Ela não sabe quantos vídeos dela ajudam os meus alunos a entender o que eu estou dizendo. Mesmo quando está errado o que ela está falando, porque ela tem 23 anos, meu Deus do céu. Ela não pode acertar em tudo, sobretudo não pode acertar em áreas que ela conhece mal, como, por exemplo, a economia. Não é isso? O que importa é isso, não julgar uma pessoa pelo que os outros acham que ela deveria fazer, mas por aquilo que ela quer fazer. Ela só quer divulgar o que ela estudou sobre sociedades secretas e serviços secretos. Veja, aqui nos Estados Unidos existem milhões de pessoas que estudam isso. A bibliografia é imensamente rica. Tá certo? E eu tenho muito desses livros. Né? Tenho muito mais do que ela. Colecionei livro aqui, estou colecionando há 50 anos. Tá certo? E no Brasil não tem nada. Sabe o que é nada? Existem livros que são publicados por gente das sociedades secretas. Né? E, às vezes, por pessoas da igreja que estão condenando as sociedades secretas. Mas condenando, mas não estão explicando. Né? Então, em geral, para o doutrinário católico, só interessa uma coisa: isso aí combina com a doutrina da igreja, sim ou não? Se não combina com a doutrina da igreja, ele está condenado e acabou. Ele não está interessado em explicar isso historicamente, dizer como é que essas coisas adquiriram o poder que adquiriram. Não vai estudar esse aspecto. Então, o povo brasileiro é o mais desinformado do mundo, até não só a respeito de sociedades secretas, mas até a respeito de serviços secretos. Tanto que o pessoal confunde CIA com KGB, acabei de falar disso aí. A CIA é um serviço secreto para atuação no exterior. Os Estados Unidos não tiveram um serviço secreto para atuação fora do território americano até a Segunda Guerra. Eles começaram a constituir na Segunda Guerra, chamava-se OSS, Organização de Serviço Secreto. Depois virou Central Intelligence Agency. Depois. Cheio de comunista, desde o início. Por quê? Porque quando eles começaram a montar o negócio, a União Soviética era parceira, era considerada amiga. Então, encheu de comunista. Está cheio de comunista até hoje. Né? Então, e no Brasil, a nossa ABIN? Eu sei lá o que está acontecendo na ABIN. Né? Tá certo? Veja, já no tempo dos militares que tinham o SNI, o pouco de informação que eu tinha deles me mostrava assim, o nível intelectual muito baixo. Eu não acredito em o sujeito ser culto se ele não tem cultura literária. Porque cultura literária é o domínio da linguagem. Se você não tem isto, você nunca vai entender coisa nenhuma. Você só pode ler. Por exemplo, livro de física você pode ler, claro, você vai entender. Tá certo? Mas se você entrar num problema de ciência política, você não vai entender. Porque você não tem, vamos dizer, a flexibilidade da linguagem. Você só consegue ler coisas onde as palavras têm significados estáveis, onde o significado dicionarizado é tudo. Não é isso? Então, você não tem cultura literária, você não vai entender nada do que está fazendo. Porque o pessoal, os intelectuais comunistas, todos os grandes intelectuais comunistas, até o próprio Karl Marx, tem uma cultura literária monstruosa. Karl Marx relia Balzac e Shakespeare todo ano. Aliás, o Erich Wegener também relê Shakespeare todo ano. É por isso que ele entende as coisas. Né? Então, é por isso que eu estou muito grato à Débora e os erros dela não têm importância, gente. Né? No Brasil, todo mundo exige perfeição dos outros. Né? Jesus Cristo diz, sede perfeito como o Pai é perfeito. No Brasil, diz, sede imperfeito como eu sou perfeito. Né? Você vira? Na Bíblia não tem um monte de personagens que cometeram pecados horríveis e Deus os considerou perfeitos? Né? Por quê? Não por causa do pecado, evidentemente. Mas simplesmente por causa da própria busca da perfeição. Quando eu sei perfeito, meu Pai é perfeito, você acha que esse Jesus Cristo é burro de achar que alguém pode ser perfeito como o Pai dele é perfeito? Não, ele não disse isso. Ele disse que você tem que buscar a perfeição. Né? No sentido em que você vê a perfeição de Deus, você tem que imitar. É isso que ele está dizendo. Não que você vai chegar lá. Né? Você não precisa chegar. Ele te põe lá. Ele te aperfeiçoa, ele termina o serviço para você. Né? Edivaldo de Carvalho. Professor, estou dedicando muito tempo a um projeto. Estou criando uma ordem cristã e conservadora para fazer o trabalho de base. E isto é o que precisa fazer. Né? Gostaria de saber se isso ajudaria a longo prazo contra a loucura do país. Claro, claro. Porque o poder não está em Brasília, o poder não está na presidência da República, no Ministério, o poder está na sociedade. O que é o poder? O poder pode ser expresso da seguinte maneira: quantas pessoas te obedecem? Então você precisa ter pessoas treinadas no fundo da sociedade, nas escolas, nos sindicatos, nas associações de bairro, nas firmas, nas empresas, em tudo quanto é lugar. É isso que tem que fazer. Não adianta ficar falando com deputados, discutindo lá em cima. Não, tem que ser embaixo, coisa que ninguém vai ver. É um trabalho de formiguinha, é pior, é um trabalho de formiguinha invisível. É isso mesmo que tem que fazer, vai em frente. Não ponha esse nome de Instituto Olavo de Carvalho, pelo amor de Deus. Se você puser isso, você põe um nome inócuo. Para Instituto não sei do quê. Né? Assim, sei lá, põe outro nome, Instituto Santa Rita. Ninguém vai saber o que está fazendo, né? Então vamos lá. Raquel Selena Minetti Sturza. Comecei o COF em abril. No início do curso, o senhor pediu que lêssemos alguma obra de filosofia aos poucos, sempre nos remetendo à realidade. É fato que o senhor possui grande entendimento sobre vários filósofos. Desejo saber se suas leituras foram sempre dessa forma. Mas é claro que foram. Você viu, quando eu comecei a ler livros de filosofia, no começo, eu não tinha trabalho para apresentar. Eu não tinha um professor para me julgar. Eu estava buscando conhecimento. Portanto, se eu não entendesse tudo aquilo concretamente, na realidade, eu não entendia nada. Tudo que eu li, por exemplo, do que esse cara está falando? Do que ele está falando na realidade? Por exemplo, como é que eu cheguei às minhas conclusões sobre o Descartes? Por quê? Eu li Descartes, ele faz aquele projeto de a busca do conhecimento, eu falei, eu vou tentar realizar esse projeto como ele fez. Depois de tentar durante 20 anos e ver que não dá, eu falei, pô, isso aqui é impossível. Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque eu tentei. Eu não li aquilo para fazer exame no fim do ano. Eu não tinha ninguém a quem prestar satisfação. Então era, vamos dizer, era a minha própria inteligência que eu estava formando para investigar a realidade, não para passar de ano. Danilo Ribeiro dos Santos. O necrológio é uma maneira de deixar de ser idiota em relação à vida pessoal, de deixar de tomar as próprias... Claro, claro. Deixar de tomar as piores decisões. É evidente que é. Porque o exercício do necrológio faz você formular pela primeira vez assim, quem eu quero ser no conjunto da vida. Quem eu quero chegar a ser. Você vai mudar de ideia muitas vezes. Quer dizer, você forma um projeto hoje, depois você vê que não era bem aquilo, está errado, incompleto, você corrige e vê de novo. É a melhor reflexão que você tem sobre o conjunto da sua vida. Porque eu, ao longo do tempo, eu reparei que muitas pessoas, a maior parte das pessoas, não tem ideia da sua própria vida como conjunto. Por exemplo, para você escrever um romance, o que é um romance? O romance é a história de uma vida. Todo romance é a história de uma vida. Às vezes não precisa ser inteirinha, mas é o esquema geral. Então, é preciso que essa vida tenha uma forma. Uma forma, quer dizer, ela tem um tema, ela tem um problema específico, que é o problema dela. Não é isso? Então, por exemplo, você pega o Crime e Castigo. O que é o problema do rapaz, do Raskolnikov? Ele quer ser um grande homem, ele quer ser uma espécie de Napoleão Bonaparte, e ele não tem dinheiro. Este é o tema da vida dele. Tudo vai girar em torno disso. Claro que tem dias que ele não vai estar nem pensando nisso. Claro que sim. Ele não está estudando na faculdade, então ele tem que pensar em outras coisas. Mas este é o tema, não é isso? Então, todo romance tem, assim, é a unidade de uma vida. O que é uma biografia? É a unidade de uma vida. Se você for estudar, por exemplo, sei lá, a biografia do T.S. Eliot, ou sei lá, qualquer poeta, Vitor Hugo, então você vai ver que a vida do cara é a sua vocação literária e os percalços que ele passou para poder chegar a produzir o que produziu. A vida de Napoleão Bonaparte, o que é? Ele queria ser imperador do mundo. E ele lutou para isto. Então, toda a vida tem um tema escondido. Esse tema é a unidade da sua vida. E a unidade, se você percebe, na seguinte pergunta, o que eu quero ter sido quando eu morrer? Então, hoje, eu, por exemplo, eu tenho certeza que eu estou sendo exatamente o que eu queria ser. Claro que eu perdi o caminho muitas vezes, tive que retomar, mas hoje estou fazendo exatamente o que eu achava que eu devia fazer. Claro que estou aperfeiçoando, descubro novas coisas todo dia, vejo os meus erros, tenho que corrigir, etc. Mas eu estou indo na direção do que era a meta da minha vida. Sem isto, você nunca vai ser uma pessoa séria. Porque você não tem responsabilidade sobre a sua própria vida. Como é que você vai ter responsabilidade moral, política, econômica, etc., etc., até sexual, se você não tem responsabilidade sobre a sua vida, o caminho da sua vida, meu Deus do céu. Você não sabe quem você quer ser quando crescer. Então, esta é a primeira coisa. O exercício necrológico eu dei logo no começo, porque ele é básico. E refazê-lo, muitas vezes, é importante. No começo, eu me propunha a ler e ajudar os caras, mas quando chegou 5 mil alunos, falei, aquele é evidente que não dá. Porque aí seria dirigir 5 mil vidas. Eu não tenho capacidade para isso. Né? Então, é isso aí, gente. Tá bom? Eu acho que por hoje é só. Espero que tenha ajudado em alguma coisa. Até a semana que vem. Muito obrigado.